estou aqui pra te falar do meu ser, dos meus anseios. Não quero te incomodar, é que estou atravessando o caminho cheio de espinhos e já não consigo andar. Eu sei que as cicatrizes do teu corpo são reais provas que um dia teu passado não foi flor. Por isso vim correndo na certeza de que vais mudar minha vida e tirar de mim essa dor. Sou vaso em tuas mãos, vem me moldar segundo teu coração. És o meu Deus, a razão do meu viver, o Cristo vivo, meu sol no amanhecer. Eu sei que as cicatrizes do teu corpo são reais provas que um dia teu passado não foi flor. Por isso vim correndo na certeza de que vais mudar minha vida e tirar de mim essa dor. Eu sei que as cicatrizes do teu corpo são reais provas que um dia teu passado não foi flor. Por isso vim correndo na certeza de que vais mudar minha vida e tirar de mim esta dor.